para todo sempre. Para todos nós. Ser o que ele é, para mim, antes de tudo, é compreendê-lo como de fato livre, como de fato é sentido por nós, sem, é claro, sufocá-lo com as nossas expectativas daquilo que ele deveria ser, daquilo que compreendemos que de fato é melhor ou pior, ou que tenha sido um estereótipo ou qualquer coisa do tipo, sem exigir que ele jamais se canse, sem exigir que ele seja específico, sem exigir que ele seja aquilo que nossos contos de fada contam. O amor é de cada um. Cada um de um jeito. Cada momento, inclusive. O amor livre não é aquele apenas insaciável, e tampouco o outro que paira na superfície e jamais se aprofunda. Não, ele é simplesmente amor. Como em outras relações, acho que separando para pensar, o amor sempre é livre de alguma forma. Porque não se pode, por exemplo, hierarquizar quem se ama mais entre pai e mãe, entre irmãos, entre amigos,

que ela dominou o seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem dá seu carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zeppelin prateado. Num suspiro aliviado, ela se deitou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Falamos de promiscuidade, nos referimos à mistura, na verdade à troca que nossos antepassados realizavam, em nenhum caso a um comportamento arbitrário. Sem as barreiras culturais, nossas orientações sexuais derivavam em várias relações paralelas de diferente profundidade e intensidade, como nossas amizades, e que variam entre elas. Promiscuidade é fundamentalmente amar o escravo. É ser a puta, o outro baixo, sujo. É desonra. E é também da ordem da honra a crítica que faço aqui. O quanto vale a moral limpa e a boa imagem em detrimento dos sentimentos humanos, em detrimento dos corações puros, daquilo que eles sentem? O quanto vale de fato sentir que o que você sente do fundo da sua alma é pecado? Pior que isso, o quanto vale acreditar que aqueles que sentem são monstros, são errados, são outros? O quanto vale a inadequação socialmente construída, hein? Para muitos, essa forma ou esse conjunto de formas são os únicos de um relacionamento de fato se perpetuarem. Para outros, talvez essa necessidade seja ilusória, patológica. Nos dias de hoje, talvez estaria fadada ao fracasso. Já que com a maior liberdade e autonomia dos indivíduos, o desejo sexual não se encerraria no longo prazo em uma única relação afetiva. Eu acredito na saciação. Mas para alguns especialistas, isso também tem problemas sociais. Quando segregamos, quando conduzimos o jugo, há relações de poder aí. Sempre há alguém que fica de fora. Sexualidade não seria de fato um comportamento natural e simplesmente, mas uma construção histórica e social. Um pacto para garantir que os laços e bens familiares possam ser preservados, ou para os descendentes, para algo que se compreenda próprio. Família, linhagem, sangue. Isso perpassa toda a história do machismo, toda a história da construção de propriedade. Eu não tô questionando aqui a sua forma de amor, não. Muito pelo contrário. Questione você. Quem construiu as paredes em volta da janela por onde você vê o mundo? te ver, então verá que você cresceu e apareceu em seu lugar. E hoje está louca pra sair, sem saber que horas vai voltar. Eu quero mais é te ver na pista da vida, dançando sem parar. Quero mais é sumir com as pistas de onde ele foi parar. Quero mais é te ver na pista da vida, dançando sem parar. Quero mais é sumir com as pistas de onde ele foi parar. Tirania de querer cercear o querer alheio. Às vezes, o ciúme da gente é altruísta, quando é o medo de chegar ao ponto em que não se é o bastante para fazer o outro feliz, mas um medo que teme não por perdê-lo, mas pela solidão, pela infelicidade que o outro provavelmente enfrentará até conseguir encontrar um novo alguém. E também pela possibilidade de ele não encontrar. Ciúme nesse caso é um medo da impotência no fardo ao qual se dedicaria toda a vida. É, às vezes o ciúme da gente é pessimista quando acredita em si mesmo. Às vezes otimista quando se enxerga bobo e apaixonado, filho das outras incertezas do amor. Ciúme das duas é uma preocupação ou então pós-ocupação. Nossa vontade não tem nenhum poder sobre a vontade dos outros. E a vontade tem todo o poder sobre cada um de nós. Às vezes qualquer ciúme parece válido. No fundo, todo ciúme é fruto da desocupação. Se você pode se ocupar de amor, despede o seu tempo. Todos os tremores me vêm agitar,

Canção, ora carinho, ora tesão, que vem mil, vem tal amigo e tal paixão. Oi, oi, oi, meu amor, conheço a ti, me engana não, porém no fim, me engana sim, me tem na palma da tua mão. Me dobra a alma e ilusão, brinca comigo e eu ainda acho bom. Oi, oi, meu bem querer, quem é você no instante agora? Normalmente eu sei, mas no meu saber você me devora. Pra me escravizar dessa procura mundo afora, pelas almas tais que por aí você incorpora, e pelos corpos delas que eu já vi que tu adora, por todas aquelas. Escreve minha história, pelo amor de Deus, me diga quem amar agora. Oh, meu amor, qual é a dessa sua nova casa? De olhar espaçoso, a boca muito confortável. Desse seu lar novo eu vou dizer o que eu achei. Tá aí, gostei. Tá esperando o quê? Pra logo me mudar e passar a morar com você, meu bem. Você também nem pra avisar que ia voltar. Justo agora que a demora tinha até me feito o peito se calar e não cantar mais pra ninguém, você porém vem voltar. Oh, meu grande amor, que a em cada instante é um novo rosto, seja como for, que seja tudo do seu gosto. Hoje eu me abstenho de tu tenho, que eu aprovo, e aqui venho te dizer que a cada novo você, meu bem, eu também me renovo. Mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo os olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Toyobadora, do Toyobadora, do pira, pó, pira, tu poia, bundem, poia, pó, pira, tu poia, pira, pó, pira, tu poia, bundem, dudu. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo tanto e passo aos olhos nus ou vestido de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta, o tríplice mistério do estoque que eu passo por e sendo ele no que fico em cada um, fico em cada um. Que sigo o meu caminho e no ar que fez e assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um, por isso ninguém vê minha sacola. Toyo bandeira, tu boyo bandeiro nem. Pira pó, pira tu pai a bombeiro. Pira bababá bombeira, bababá bombeiro. Vou pedir Santa Clara para clarear. Vou pedir Santa Clara para me ajudar. Clara. Clara. Quando a cigarra cantou clareou, clareou. Quando a cigarra cantou clareou, me enganou. Quando a cigarra cantou clareou, clareou. Quando a cigarra cantou clareou, me enganou. Choveu, choveu, cheiro de terra molhada, água que veio do céu, abençoada. Quando a cigarra cantou clareou, clareou. Quando a cigarra cantou clareou, me enganou. Quando a cigarra cantou clareou, clareou. Quando a cigarra cantou, meu cantar me encantou. Choveu, choveu, cheiro de terra molhada, água que veio do céu, abençoada. Quando a cigarra cantou clareou, clareou. Quando a cigarra cantou, me enganou, me. Pra mim, o amor eu acho que é a mais básica das relações humanas, assim. Porque é fundamentalmente amar a si e amar ao outro ao mesmo tempo, assim. Compreendendo que a beleza que nos equipara, que nos iguala, é justamente a especificidade das nossas diferenças. Né? É você compreender aquilo que é importante pro outro como não distante do que de fato é importante pra você também. Isso me lembra, inclusive, o recado de solidariedade com a ocupação do alojamento da UFRJ no movimento Ocupa-Ló. Vai ter sarau, vai ter movimento de captação de imagens, oficinas de audiovisual, áudio. Enfim, a galera tá, de fato, caindo dentro mesmo, porque o movimento social é isso, né? Nós queremos uma educação, uma universidade com qualidade de assistente estudantil. Além de simplesmente entrar, as pessoas precisam concluir, as pessoas precisam continuar lá, precisam ter política de permanência, precisam ter, enfim, precisam ter pelo menos um alojamento decente pra começar. E é por isso que a gente tá lá junto. Quando a cigarra cantou, clareou, clareou. Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou. Quando a cigarra cantou, clareou. A cigarra cantou, clareou, me enganou. Choveu, choveu, clareou. Choveu, choveu, me enganou. Choveu, choveu, clareou. Choveu, choveu,

Malandro, escrevia e logo já se via a ignorar, ignorar. Mas até que ela chegasse a um motel de classe, a ignorar, ignorar. Dava um frio na barriga e pedra muita briga, a ignorar, ignorar. E nos espelhos ela se despia, cansados os olhos, uma chaquete. E o pessoal da pior repete. Mas um verdadeiro fato está dentro do quarto. Rádio, rádio, rádio. Eu ligava o seu armário e veio no calendário. Rádio, rádio, rádio. Se abraça em frente a ela, o pé, o corpo dela. Rádio, rádio, rádio. Desenhando na lapela, amor, o beijo dela. Rádio, rádio, rádio. E nos espelhos ela se desvia. Pessoal na pior repete. Vem pra cá, chupina me, lulilina me, lulilina me. Je vais prendre ta douleur. Doucement, ça me fait le bruit. Quand mon réveil est la pluie, je vais prendre ta douleur. Pedra muita briga. Rádio, rádio, rádio. E nos espelhos ela se despia, lançando os olhos uma chacrete. O pessoal na pior repete. Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Dona de divinas tetas, derrama um leite bom na minha cara e o leite mau na cara dos caretas. Segue a movida madrilenha, também te mata Barcelona, Napolipino, Pico, Alpanks, Picasso, move-se por Londres. Aí onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Aí onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Vaca de divinas tetas, la leche buena toda em mi garganta, la mala leche para los puretas. Steve Wonder, Andaluz, mais do que tive em Tel Aviv.